baby, tenho que admitir, eu não sou um homem fino, mesmo com grana vês o pobre em mim. Eu quis te convidar para qualquer giro, mas falo chungo e porra o odeio gin. Eu queria te apanhar no bote e vender saiar a rota. Eu queria te mostrar o melhor que eu vi, mas tu és Paris e Bangkok. Como é de eu pensar no spot se não vês o pôr do sol daqui? Para ti sou um low life. Não vais querer mostrar aos teus pais. E coitado ao pé daquele outro gajo, mas sou o trapo que tem o que ele não te dá. Só pelo meu olho sabes, eu não vim para comprar-te, vinha para te fazer rir com vontade. Caçar borboletas, show amor te dá. Puxar-te os cabelos, chamar-te nomes altos, só para que tu voste quatro. Eu não sou um player, shorty, calma. Ou talvez seja agora, mas contigo baby dei-me à morte. Juro, estava-me a ver com uma coleira posta. Eu falo, mas não tenho assunto. Ajo como um ganda burro, baby. Ando no esparguete, tenta dar-me o vagabundo. E o rebobi na cassete, ele anda onde andas tu, baby. Vou da EasyJet, eu toco com direito a tudo, baby. Tão independente. Não te quero ensinar gosto de depender. Qualquer esforço em querer ter, vai dar força a defender-te. E há quem só pensa um pouco do meu tempo. Eu dou todo o que eu tenho, se foda, a teu ver. Eu nem sei se é da sopa ou teres medo. Se calhar meu consolo é esse mesmo. Não chego nem para o ouro do pendente, baby. Sou o que tu pensas, tem que me deixes ser eu mesmo. E o que o sapato e o que a mala diz? É que eu nos lenços sou igual a ti. E tu não vais imaginar as luzes que tu vês lá do topo. Vem vê-las a brilhar no escuro, no meu bairro à noite. Que eu quero te mostrar o mundo, não vês em catálogo. Quero questionar o que tu tens chamado amor. Oh, e o que o sapato e o que a mala diz. Ei, ei. É que eu nos lenços sou igual a ti. Ei, imagina assim, igual a mim. Deitados a ver-te sem make-up, a cabeça sem marca, sempre no peito. O tempo a passar e a perder o conceito. Silêncio, quem sabe o mesmo que eu sei. A luz a meio gajo e dedo slow J. Não acender em casa, ofendo o teu cheiro. E não prometo dar mais do que eu tenho. Se poemas não passam letras num texto, sou refém demais. Chore, eu já sei o que o game dá e sei que também sabes. E tu não procuras alguém que pague, nem quem te salva. Te o melhor que o cavaleiro traz é o cavalo. Sei que se a cidade der um traço de brecha, e tu a pensar crete, antes sabes o beijo qual. Enquanto a fila cresce para um pedaço de atenção, eles vão falhando o teste do enxoval com um enxovalho. E eu não sou desses merdas a quem cagas na cabeça. E vão-te chamar de princesa, que há uma fila disso. A ser honesta, nem anda a caçar a presa. Podia entrar no Matrix, só desvio os tiros. Mas contigo imaginei uma vida fixe, de filmar tudo e fazer DVDs. Babe, e tu na Ásia aprendi filipino, sem nunca teres aprendido um feeling destes. Hey, baby, teu charme é tudo acessado, um duro. Ei, mas eu vejo mais e tu se calhar não curtes, né? Eu vou voltar para te convidar de novo, para te calares de novo e eu não atrapalhar o voo. Eu vou cantar refrões para tu moves lá de longe. Não vinha dar-te cor, eu vinha dar-te cor. Ei. E o que o sapato e o que a mala diz? É que eu nos lenços sou igual a ti. Vais imaginar as luzes que tu vês lá do topo. Vem vê-las a brilhar no escuro, no meu bairro à noite. Que eu quero te mostrar o mundo, não vês em catálogo. Quero questionar o que tu tens chamado amor. E oh, o que o sapato e o que a mala diz. É que eu nos lenço, sou igual a ti. Eu ainda penso nisso de vez em quando.